os links, as pessoas, e aí a gente olha para tudo isso e decide qual ação, para quem que a gente vai levantar as bandeiras e que bandeiras a gente vai levantar. Tudo bem? Porque isso é